Na tarde de segunda-feira, policiais do Grupo de Diligências Especiais receberam uma informação de que na rua Gonçalves Ledo, no bairro Jardim Jupira, havia um veículo parado em atitude suspeita. Seguindo a denúncia, os policiais foram até o local e se depararam com um Renault Sandero, placas AUN6557, de cor vermelha, no referido local. Foi acompanhado de longe pelos policiais a situação na intenção de que alguém viesse buscar o veículo, pois ao checarem as placas descobriram que o mesmo usava placas clonadas. Na delegacia, ao consultar o sistema, descobriu-se que o veículo teria sido furtado no dia 5 de março no município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e provavelmente estava prestes a ser levado para o país vizinho. Diante dos fatos, foi feito auto de apreensão do veículo e encaminhado mesmo a sexta SDP. Lá ele permanece à disposição da polícia científica para uma perícia e comprovação de origem e, em seguida, o processo de devolução ao proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.